É isso aí, é isso aí. Vamos compartilhando a live aí, galera. Vamos compartilhando o link. Eu já quero agradecer a cada um de vocês que está em casa, que me ajudou